Todo garoto tem um sonho. Santo Antônio, Bela Aurora, Santa Rita, missionária, vê bem. Se prepara, moleque, vem conhecer o mundo. Vem que vem.